Tchau, big beijo. Tchau, sua linda. Big beijos pra você também. A dona Maria Emília do Monte Castelo, ela participa muito com a gente. Ouve a rádio há muitos e muitos anos. E tá sempre por aqui mandando recado. Até ganhou mais fãs do que eu. É, acredito. O povo manda mensagem, já manda alô pra dona Maria Emília, que é a cara da FM Clube. Oba! Mais ouvintes participando, mandando áudio. Tô esperando o seu. Boa tarde, Deise. Boa tarde. Boa tarde da Clube. Boa tarde a todos. Aqui o Piu Piu de Teresina Tabuleta. Cássio Piu Piu. Boa tarde da Clube com Deise Nascimento nessa sexta-feira que está on. Deise, se você pudesse tocar aí Léo Magalhães, Preciso Ser Amado. É isso aí. Bom final de semana a todos. Fica a graça de Deus e até amanhã, se Deus quiser. Linda canção. Vou tomar nota aqui para rolar daqui a pouquinho no Tarde da Clube. É, esses pedidos e outros também. Deixa eu mandar big beijo, além da dona Maria Emília, na família dela todinha tá ligado. Os filhos Pedro, Milton, os netinhos João Pedro, Êndolo, de Mila, Maiquinho, o Edené e Darlan, Capitão de Campos, tem a filha dela, Isabel, lá na Vila do Beck. Vamos de música já já, o seu pedido por aqui também. Manu, Guilherme Benuto, Torre Eiffel. Pra você achar o amor da sua vida, alguém que seja tudo aquilo que você queria, que ela seja uma mulher forte e te faça feliz. Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis, eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso bem melhor comigo. Deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Eu te amo, mas eu sei. Manu, Guilherme Benuto, Torre Eiffel. Segue Tarde da Clube pra você. Dica boa, dica compartilhada. É por isso que eu faço esse pedido pra você que tá precisando de óculos solar, óculos de grau. Dá uma passadinha na Ótica Suelen Exclusive. Inclusive, hoje, sexta-feira, ainda dá tempo de você marcar presença por lá. Porque tem nessa semana, é a terceira semana Total Black Exclusive, tá valendo até amanhã, sabadão. Você pode garantir 35% off em óculos com proteção à luz azul, aquela luz que é nociva e para todos nós que ficamos de frente para as telas, seja do computador, do celular, até mesmo do nosso televisor. Tem que proteger os nossos olhos e lá tá com promoção especial, é a terceira semana Total Black exclusivo. Então a dica é, passa por lá, porque comprando esta semana, continua valendo a promoção. Compra na Ótica Sueli e concorre a um Pix no valor de R$500. Pode ser seu, pode cair aí na sua conta. O sorteio será no dia 2 de dezembro. Então, últimas semanas para você aproveitar, comprar seu óculos de grau ou óculos solar e aproveitar essa promoção na semana Total Black exclusivo. A Ótica Sueli fica na rua Eliseu Martins, próxima à Praça João Luiz, número 1272, sala 103A. Tarde da Clube também traz utilidade pública, a voz do povo no ar. Deixa, eu queria um favor seu, se você puder. Disponha, meu querido. Entrar em contato com a água de Teresina, porque falta água aqui no bairro desde 10 horas, sabe? Demora, não é nascença 2. Aí é o José, viu? Gostaria de saber se você pudesse dizer alguma coisa, viu? Se for algum cano que quebrou, desde 10 horas que a gente tá sem água. No Renascença 2, viu? Boa tarde, bom programa. Ótima tarde para você, José Nilmar, sempre participando com a gente lá do Renascença 2, trazendo essa demanda aqui no Tarde da Clube, né? Bairro Renascença 2, sem água desde amanhã de hoje. Portanto, se a Água de Teresina puder aqui enviar uma nota, um posicionamento pra gente, para que a gente possa responder aos nossos ouvintes aí da zona sudeste da capital. Bairro Renascença, sem água desde as 10 da manhã. E vamos combinar que sem água nesse calorão não dá, hein? Tarde da Clube, na Clube FM. Indicação do Cássio Piu Piu. Léo Magalhães, sucesso do Zezé, na voz dele, Preciso Ser Amado. Não preciso de amor, eu preciso é ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também, que fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas, à procura de um olhar, de um corpo pra sonhar, de uma nova namorada. Clareia a minha estrada. Eu não que eu quero te mostrar. Hey, a minha cidade, o meu lugar. Hey, Recife tem um coração. Hey, tem muito calor, muita emoção. O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar. Tem cristianismo, tem candomblé, tem muita cachaça e muita mulher. Tem Luiz Gonzaga, rei do Baião, tem Alceu Valença, Anunciação. E em Olinda o carnaval é o melhor do mundo, é sensacional. Hey! É, recita isso aí, bicho. Muita alegria, muita música, muito sol, muita praia. Recife tem encantos mil. É um pedacinho do Brasil. É um paraíso tropical. Tem um acervo cultural. Ela é a Veneza desse Brasil, é entrecortada por muitos rios. A capital do meu Pernambuco, capitania que deu mais lucro. Ela é a cidade que viu surgir três grandes heróis da nossa nação: o negrão Henrique, o branco Negreiros, o índio Felipe e o camarão. Ora, bicho, Recife fica no Nordeste. E quando você vier a Recife, você pode dar um pulinho até Alagoas, Sergipe, Bahia. E pro lado norte, pra Paraíba, pro Rio Grande do Norte, pro Ceará, pro Maranhão, pro Piauí. É muito bonito, cara. As praias do Nordeste são quentes como as mulheres. Recife tem encantos mil. É um pedacinho do Brasil. É um paraíso tropical. Tem um acervo cultural. De Porto Alegre até Boa Vista, de Porto Velho até Natal, em Diagonal até Fortaleza, o Brasil, eu sei, tem muita beleza. Mas sou de Recife e devo cantar a minha cidade e o meu lugar. Você não entende se não quiser. Tem muita cachaça e muita mulher. E como tem mulher, bicho? Isso é o Brasil. Boa recordação pra gente na nossa sexta-feira mais gostosa do seu rádio. Tá na Clube, tá bom demais. Curtindo o som do Reginaldo Rossi, essa foi lançada em 1980. Não dá um sextou com essa de saudade. Indicação do Farias, muito obrigada pela companhia. Tá levando o som da Clube aí pela cidade inteira. Rio Branco, canto Acre. Também com a gente o Lucídio Moura, colocou sextou, tô por cá ligadinho. E também colocou assim, sextou combina com a verdinha gelada, aquele espetinho. Lembrei da música do Gustavo Lima que fala assim, prefere estar comigo comendo um espetinho, é desse jeito, as coisas mais simples da vida que a gente adora, ainda mais o sextou, a nossa Teresina. Quero mandar big beijos também para uma queridona que apareceu por aqui hoje, vou soltar o áudio dela no ar. Jesus acompanhando no Grande Disseu. Solta aí o áudio da Jesus, por favor. Boa tarde. Escutando a sua voz. Nós temos o Instagram lá, você vai lá no Instagram, procure Ponte dos Amigos e você vai conseguir acessar. Abraço para a equipe Ponte dos Amigos. Oi, amiga, boa tarde. Ótima tarde para você também. Deixa eu lhe falar. Diga. É a Maria lá do trailer do Tudo Avalanche. Tudo bem, Maria. Hoje não me encontro mais trabalhando lá na Avalanche, agora eu estou no Ponte dos Amigos. Ponte dos Amigos, temos café da manhã. Aproveitou para fazer Começamos o mechan, o né, danada? Vamos até a noite arrumadinho, aquela cervejinha gelada. É a Avenida Joaquim Nelson. Mande um alôzinho aí pra sua amiga aqui. Jesus do Grande de Seu. Ponte dos Amigos lá na Joaquim Nelson, um abraço pra você e toda a equipe, né? Ela já fez aí o merchan dela, desde amanhã tá aberto e à noite aí tem aquela cervejinha e espetinho, como o Lucídio Moura falou, né? Vamos conhecer aí o Ponte dos Amigos. É, muito sucesso pra você, tá? No seu novo empreendimento, é a Jesus participando aqui do Tarde da Clube. Também dando um oi pra gente, viu? O WhatsApp tá na Clube, tá bom demais, a poderosa, a mais popular de Teresina, mensagem do Leonardo, no bairro Três Andares. Caetano e Fátima, bairro Vermelho, obrigada. Marcos Luiz, no Alto da Ressurreição. Tem também a Josélia, no Buenos Aires. Alderino Freitas, no bairro Mário Covas. Meu amigo Homem da Água de Coco. A todos os mototaxistas ligados, motoristas por aplicativo. Também motoristas de ônibus e cobradores. Quem tá nas vans, nos caminhões, dá um tempo que a gente volta já. Mas não desgruda dessa rádio, muito mais músicas, muito mais participações. Cuida que eu tô te esperando. É a nossa sexta-feira que tá on. Cuida. Azteca, Inkjet, impressão é a solução. Impressão é a solução. Comprar ou Azteca Inkjet, novo endereço, Coelho de Resende 354, Centro Norte, ao lado da nova Sublitransfer, WhatsApp 988761692. Siga também nas redes sociais, arroba Azteca Inkjet, oficial. Para celebrar os momentos especiais com muito estilo, venha para o setor de calçados Moda Paraíba. Nossa coleção está repleta de atitude, charme e sofisticação para você arrasar nas festas de fim de ano. E tem mais, tudo em até 10 vezes no cartão Paraíba e 12 vezes nos demais cartões. Não perca a chance de conferir as últimas tendências. Calçados Moda Paraíba, elegância em movimento. Para todo momento, a Caixa tem um crédito para você. Quer ver? Para o dia a dia, cartão. Para a loja de roupa, giro. Para a viagem longa, penhor. Para baixar a conta. Para todo momento, tá na conta. Conte com o Crédito Caixa para realizar, para a empresa crescer, para toda necessidade. Contrate o crédito que cabe no seu bolso, no app ou no site, ou numa agência Caixa. Para você, para a sua. Crédito Caixa, para todo momento. Chance certa, Fiat. Sua chance de trocar o seu usado por um Fiat zero quilômetro. Não perca tempo, garanta já o seu Fiat Cronos Drive 1.3, 2024-25, com mais de 10K de bônus com usado na troca ou taxa zero. Chegou a hora de sair com aquele Fiat zero quilômetro que você sempre quis. Vá agora mesmo numa concessionária Fiat ou acesse ofertas.fiat.com.br e garanta o seu. Paz no trânsito começa por você. Com Tim Pré-Chip, você recebe Pix na conta e WhatsApp o mês todo. Compre seu Tim Chip, informe a chave Pix e recarregue. E pra quem já é Tim, é só recarregar pelo app Meu Tim para aproveitar. Corre pro Tim Pré-Chip. Fácil de vender, fácil de comprar. Basta acessar que você vai ver no Instagram. Lojão do Automóvel é o bom. Com novidades pra você. Novos e seminovos, aqui você vai encontrar em até 60 vezes, com mais facilidades pra pagar. Fácil de vender, fácil de comprar. Basta acessar que você vai ver no Instagram. Lojão do Automóvel é o bom, com novidades pra você. Para o Lojão do Automóvel no Show Automol, na Avenida João 23. Telefone 86-3233-8965. Lojão do Automóvel. Começou o esquenta Black Friday da Ventania Eletro, com ofertas imperdíveis. Na loja Ventania você vai encontrar liquidificador Trapézio Cadence de R$ 195,44 por R$ 149,99, ou parcela de R$ 14,99. Batedeira Mondial 500 watts de R$ 200,13 por R$ 148,90, ou parcela de R$ 14,90. Caixa de som 120 watts Hot Sat de R$ 179,90 por R$ 139,90, ou parcela de R$ 13,90. Ventilador 50 centímetros coluna Ventisol com rolamentos de R$ 320 por R$ 215, ou parcela de 21,50. Nosso fone WhatsApp 86-3222-9213. Ventania Eletro, sempre trazendo bons ventos pra você. O aniversário do Ferreira continua em novembro e agora com mais premiações. A cada R$ 100 em compras, você concorre a... Vale compras de R$ 1.000, iPhones, motocicletas e um carro zero quilômetro. Para participar, você tem que ser cliente Clube Ferreira e informar o seu CPF aqui no caixa. E a raspadinha continua. A cada R$ 100 em compras, cliente Clube Ferreira concorre até R$ 500 em cashback todos os dias. Já baixa o app e aproveita. A Black Friday Humana Saúde está com descontos incríveis. Plano empresarial completo, médico e odontológico a partir de R$ 80,77, começando com uma vida. Planos com carência zero para consultas e exames simples e mais isenção de coparticipação no grupo MedImagem nos primeiros 6 meses. Atendimento humanizado, telemedicina e uma rede de saúde completa. Ligue agora para 86-3221-1000 e aproveite essa oferta por tempo limitado. É Crédito Amigo, é muito rápido. A menor taxa, esse aí eu dou valor. É Crédito Amigo, é muito rápido. Se você tem um sonho, já empreende ou quer ampliar o seu negócio, conte com Crédito Amigo. É crédito rápido e com as menores taxas. Isso é bom para todo mundo. Crédito Amigo é só no Banco do Nordeste. Aí eu dou valor. Crédito Amigo, Banco do Nordeste, Governo Federal. Sucesso de vendas, poucas unidades, não perca. Sem consulta a SPC e Serasa, chegou a chance de construir o seu futuro. Parque Porto Alegre, bairro planejado com lotes a partir de 10x30, com entrada facilitada e pagamento parcelado. Financiamento direto em até 240 vezes, parcelas a partir de R$ 289,99, para você construir sem apertos. Não deixe essa oportunidade passar. Ligue agora para o 86-99446-7711 e garanta seu lote. O investimento que cabe no seu bolso. Se o pão é crocante, macio, deliciante, é ideal. Se o suco tá gostoso, o bolo saboroso, é ideal. Ei, é tão gostoso, todo dia a gente tem tantas delícias pra gente comer. Se é gostoso, é ideal. Delícia sem igual, sabor ideal para você. Padaria Ideal, tradicionalmente saborosa, ideal para você. Se é gostoso, é ideal. Delícia sem igual, sabor ideal para você.